Capítulo 6. Necessidade mitológica. A ressurreição do antissistema ao sistema. A necessidade do mito. A morte mata só o corpo. Cristo Espírito permanecendo vivo. O problema de um corpo humano no céu. As aparições. A fase mítica das religiões. Depois da morte de Cristo, entramos em outra fase do desenvolvimento do fenômeno. As posições invertem-se. À morte do corpo, sucede a ressurreição com uma vida maior no espírito. À dor, sucede a alegria. O vencido torna-se um vencedor e o vencedor fica derrotado. Os matadores de Cristo encontram-se agora perante um cadáver, que não pode mais ser atormentado nem morto, por isso o deixam e vão-se embora. Eles não têm mais nada a fazer que seja de sua competência. No terreno deles, terminaram. Cada um se dirige ao posto que o espera, conforme a sua natureza e a ordem determinada pela lei. Os homens ficam a rastejar na terra como vermes, e Cristo sobe triunfante na glória dos céus. O importante neste acontecimento está no fato de que o mesmo nos mostra objetivamente, em forma positiva e experimentalmente vivida, como se realiza a passagem do antissistema ao sistema. Temos aqui o fenômeno debaixo dos olhos e podemos estudá-lo, como estamos fazendo, para compreendê-lo e, assim, nos tornarmos aptos a realizá-lo, cada um de seu particular ponto de vista. Podemos, assim, submeter a análises de laboratório um fato que nos interessa de perto, porque mais cedo ou mais tarde, todos deveremos vivê-lo, dado que esta é a lei da vida. Cristo nos mostra com a sua paixão de que maneira todo indivíduo, ao ter atingido a maturidade, poderá realizar a grande revolução biológica que constitui a passagem do antissistema ao sistema, fechando assim o ciclo involutivo-evolutivo iniciado com a queda. Trata-se da passagem da esfera de ação do elemento negativo ao elemento positivo, correspondendo ao momento crítico no qual se abandona um campo gravitacional e sua respectiva influência para ingressar no campo oposto. Quanta gente o antissistema havia mobilizado nas pessoas daqueles que se empenhavam em disputar a vida de Cristo! Vê-se que eles moviam-se em série, numa única direção, como que movidos sob um único impulso. Mas depois do fato consumado, até o antissistema parece dar-se conta da gravidade do ato cumprido. A convulsão dos ânimos transmite-se à Terra e a agitação revela-se também no plano material. O céu obscurece, a terra treme e o solo abre-se. A fenda chega até Jerusalém, atravessa o templo e afasta um pouco as paredes, provocando um rasgão no velário que cobria o sacrário do templo, o Sancta Sanctorum, o qual perde assim a sua sacralidade. Depois deste último desabafo, que revela a sua natureza destrutiva, o antissistema esbarra contra os próprios limites pelos quais ele é definido e se detém. Então entra em ação a força oposta exercida pelo sistema, que é fonte de vida e fomento de ressurreição. Observemos este fenômeno. Sempre que se trata de um fato extraordinário na vida de Cristo, como é a ressurreição, os escritores católicos fazem dele um argumento em favor da grandeza da Igreja, enquanto os anticatólicos fazem dele um argumento em contrário. Mas poucos ocupam-se de compreender o que tenha verdadeiramente acontecido, deixando-se guiar pela lógica e não por impulsos sectários. a maior parte está interessada em demonstrar a verdade ou a falsidade do mito, mas poucos buscam explicar a sua gênese para que sua importantíssima função seja compreendida e assim a sua presença seja respeitada. É inegável que o cristianismo teve imediatamente plena consciência da importância dessa ideia da ressurreição, vendo nela a própria chave para compreender a doutrina de Cristo, da qual constitui a razão de ser e o seu coroamento. Esta ideia encerra o conceito de superação da vida terrena em outro tipo de vida, sendo fundamental naquela doutrina. Esta é a grande ideia que Cristo trazia consigo à Terra, com a missão de testemunhar a verdade mediante sua própria ressurreição. É a mesma ideia que nós, com outras palavras, chamamos de retorno ao sistema. Porém, não importa a forma. O cristianismo achou por bem expressar-se com o mito, admitido através da fé, por ser o meio mais apropriado para a psicologia das massas. Nós nos expressamos através da análise e da razão, porque esta é a forma de melhor aceitação pela mais evoluída mentalidade do homem de hoje. Mas a verdade é uma só, pois o caminho da evolução e a sua conclusão são os mesmos, cumprindo a todos regressar ao sistema, realizando o feito sublime que Cristo realizou e que Ele nos quis ensinar. Ora, é incontestável que desta ideia da continuação da vida em uma forma mais elevada, com o retorno ao sistema, era necessário oferecer uma representação compreensível para a forma mental comum no plano humano. Então, para este fim, a remoção da pedra do sepulcro, impulsionada como por uma explosão de vida, era o melhor que se podia imaginar. Devemos compreender que, para tal mentalidade, quando se fala de vida, sempre se entende a vida no corpo. Costuma-se dizer que uma pessoa morre quando seu corpo não vive mais. Deste ponto de vista, para se afirmar que essa pessoa vive, é necessário que ela esteja viva sobretudo como corpo e não apenas como espírito. A concepção materialista, que predomina também no campo religioso, impõe que se permaneça no plano físico. Segundo esta mentalidade, Cristo era a pessoa física que pisava sobre a terra e não a sua personalidade espiritual. Era indispensável, portanto, a ressurreição do seu corpo, a fim de fazer o povo compreender que Cristo havia permanecido vivo. Não se entendia, então, que se Jesus tomou um corpo, foi porque lhe fora possível existir antes, independentemente dele, sendo esta a razão pela qual ele pôde subsistir após a morte de seu corpo. Na realidade, a morte não mata a verdadeira pessoa, que é espiritual. Por isso Cristo, como espírito, não estava morto, uma vez que o espírito não morre. Então, como podia ele ressuscitar se não estava morto? Portanto, o que podia ressuscitar era somente o seu corpo, que estava morto. Mas Cristo era o espírito e não o corpo. Para nós, Cristo é algo que está além da sua forma física. É o Cristo eterno que tomou e deixou uma sua veste física, razão pela qual ele não tinha necessidade, para poder sobreviver, de levar consigo seu corpo, que foi por isso abandonado na terra. Causa-nos repugnância, portanto, pensar que no céu, em pleno sistema, fosse possível colocar definitivamente um elemento de tipo oposto, próprio do antissistema. É difícil de imaginar como Cristo poderia necessitar de tal invólucro num ambiente tão diverso como é o sistema, num tão novo tipo de vida. Como poderia Cristo, com um corpo assim, sentar-se à direita do Pai, que, sendo o pensamento diretivo do sistema, não pode, como tal, ter corpo, pois isto é prerrogativa do antissistema. Que tremendo problema não acarretaria ter de arrastar essa carga de matéria dentro de um mundo de outras dimensões? Mas a mente comum não raciocina desse modo. Pelo contrário, exige e assim cria para si uma lenda capaz de lhe satisfazer, o que, aliás, é justo, porque este é o alimento do qual ela se nutre. Por isso, ela construiu para si uma ressurreição a seu modo, de fundo físico, sem pôr em evidência o fato espiritual, que é a parte mais importante. Sem uma ressurreição de tipo material, o Cristo, que não estava morto, teria sido considerado como morto, porque o seu invólucro terrestre havia morrido. Para o povo, era necessário um sepulcro vazio e um corpo desaparecido. Daí, ao fato de imaginar Cristo ascendido ao céu, o passo é breve. A fim de persuadir as multidões da existência de outra vida, razão fundamental da paixão de Cristo, era necessário, pelo menos, que seu corpo desaparecesse da terra. Caso contrário, seria impossível para elas que ele tivesse sido acolhido no céu. Isto era necessário para mostrar que a paixão de Cristo havia alcançado seu escopo, porque estava na lógica do fenômeno e esta exigia ser satisfeita. Hoje, quando se começa a conhecer o que de fato é o céu, sabe-se quão difícil é a permanência de um corpo humano no espaço extraterrestre. Torna-se, portanto, cada vez mais difícil recorrer àquele céu para utilizá-lo em construções mitológicas. Está na ordem da própria lei de Deus que cada organismo só possa viver no ambiente em função do qual foi construído. O próprio Cristo tinha previsto a necessidade desse mito da ressurreição, tendo preparado o terreno para isso ao anunciar em vida que ressuscitaria. Ele sabia que esta ressurreição fazia parte integrante do fenômeno vivido por ele, constituindo o lado positivo do mesmo como contrapartida ao lado negativo, representado pela morte. Esta ressurreição era necessária para confirmar a tese de Cristo. Com a finalidade de explicar e valorizar a sua paixão, Cristo devia provar que ela conduz à vitória da vida, expressão do sistema, sobre a morte, expressão do antissistema. Sem o triunfo no espírito, o sacrifício de Cristo teria sido uma derrota ou simples loucura. O que sabemos de positivo depois da morte de Cristo é que o seu corpo desapareceu. No entanto, Cristo estava vivo, porque foi visto na terra. Mas aquele não era o seu corpo físico. Existem fenômenos de materializações paranormais de indivíduos cujo corpo se desfez a tempo. Eles não implicam de modo nenhum uma ressurreição física. Não foi com o corpo físico que Cristo ficou presente na Terra. De fato, ele aparece e desaparece em Emaús, caminha sobre as águas, entra em salas de portas fechadas, diz a Madalena, não me toques, para ela não se aperceber que aquele não era seu corpo físico. Tomé, que exige colocar o dedo nas chagas de Cristo, fica convencido por haver acreditado, mas não por haver tocado, coisa que os evangelhos não dizem que ele tenha feito. Os evangelhos falam de fé que ilumina e não de uma certeza experimental. A presença de Cristo na Terra é feita de aparições. Então, onde estava o corpo? O corpo pertencia ao antissistema, constituindo apenas uma veste temporariamente assumida por Cristo para poder cumprir sua missão no plano humano, sendo esta veste não mais aceitável para ele quando de sua transferência para o sistema. Não se concebe como tal forma pudesse entrar num mundo exclusivamente espiritual para fazer parte dele, nem quais funções poderia exercer ali um organismo feito para outros objetivos, escravo da gravitação, da atmosfera, de sistemas nutritivos, de funções biológicas, de meios sensórios, etc. Isto, contudo, não significa que o mito da ressurreição não fosse necessário para um dado tipo de indivíduo ou que, por isso, não mereça todo o respeito. Usada na forma relativa e temporária, é justa uma representação mental, ainda quando ela não corresponda à realidade efetiva, desde que a mesma venha a constituir um meio útil para a realização da evolução, por cumprir uma função capaz de contribuir para o alcance deste escopo. Tais fenômenos hoje são encarados com critérios racionais e objetivos para sua melhor compreensão. Mas é certo que eles não podiam ser apresentados assim nos tempos de Cristo, ou mesmo posteriormente, até ontem. Então o homem necessitava admitir e interpretar os fatos numa forma compreensível e adequada à sua mentalidade. Para o passado, tais interpretações eram cabíveis porque estavam proporcionadas às necessidades psicológicas das massas. Tudo dependia do desenvolvimento da sua inteligência. Por isso, há de se convir que tais interpretações, mesmo sendo inaceitáveis para nós atualmente, cumpriram sua devida função. Todas as religiões atravessam uma sua primeira fase mitológica, e o cristianismo não faz exceção. A lenda brota a cada passo. Ela é uma criação da alma coletiva, fenômeno que fatalmente manifesta-se na formação de cada religião, não havendo razão para que o cristianismo lhe fizesse exceção. Assim, baseando-se em alguns fatos, o homem os mitificou, acrescentando-lhes elementos ideais que a realidade não contém nem poderia conter. Obtém-se, deste modo, uma fusão entre realidade e sonho, alcançando uma construção excelente para os fins da evolução, porque consegue revestir os puros fatos da realidade com uma luz que lhes proporciona alma e consistência, dando-lhes com isso um impulso evolutivo que os mesmos não teriam capacidade de dar sozinhos. Ora, isto não significa um estéril devaneio, pois esta mitificação cumpre a importantíssima função de fazer descer o ideal na Terra, contribuindo assim para a realização de formas de vida mais avançadas e, portanto, para o verdadeiro progresso do homem. É por meio do mito que o ideal toma corpo na consciência coletiva, onde se fixa realizando a evolução. A vida quer alcançar seus fins em cada nível e o faz com a forma apropriada ao caso. O primitivo vive no plano emotivo, pois não atingiu ainda o plano racional. Ele é como um menino que, encontrando-se perante o ignoto, procura dar-lhe uma explicação por meio da fantasia, construindo para si uma fábula capaz de, naquele momento, satisfazer sua necessidade de desvendar o mistério. Mas tal construção é dele e existe apenas em sua mente, não sendo uma visão objetiva da realidade, a qual o menino substitui pelo seu sonho, que é tudo quanto sua forma mental sabe produzir. Mais do que isso, não se podia pretender no passado. Por isso, a religião primitiva não passava de magia, tendo como seu sacerdote o feiticeiro, atitudes que ainda vemos sobreviver na psicologia do milagre. Hoje, tudo isso tende a desaparecer, pois o homem, tendo se tornado mais amadurecido, procura substituir o devaneio pela reflexão racional, deixando o método fideístico sentimental para as criaturas menos desenvolvidas, que dele ainda precisam. Mas as próprias religiões estão sujeitas a um processo evolutivo e vão se intelectualizando cada vez mais, pois este é o caminho da evolução que conduz da matéria ao espírito. O céu dos pagãos era uma sociedade formada por tipos comuns, com todos os seus defeitos e paixões, constituindo-se de um mundo terreno transferido para o Olimpo. O selvagem, com seus sacrifícios cruentos, encontra-se ainda mais atrás. Basta confrontarmos os sacrifícios praticados por tais primitivos com aquele celebrado na Eucaristia para vermos quão imensa é a distância que os separa, porquanto na Eucaristia o sacrifício está a tal ponto espiritualizado que até a matéria do pão está reduzida a uma partícula quase simbólica. É assim que o ideal avança em direção ao divino, assumindo dele, cada vez mais, as características da imaterialidade e da espiritualidade. Do nível subhumano, passa-se gradualmente ao nível humano e super-humano. Por este processo, a evolução avança. É natural que, alcançando-se uma fase mais avançada, as formas precedentes inferiores não sejam mais necessárias. É um fato que aquele mundo lendário resiste cada vez menos às críticas dos tempos modernos. Assistimos hoje a um processo de desmistificação, que não é destruição do passado, senão no sentido de substituição do velho tipo de compreensão por outro mais complexo e progressista. As antigas religiões colocavam o homem ao nível dos mais elementares instintos animais, como fome e sexo, luta e medo, ódio e morte, etc. Sucessivamente, essas religiões humanizaram-se, saindo da fase selvagem, mas conservando-se sempre ao nível dos impulsos instintivos do subconsciente. Com o cristianismo, a religião espiritualiza-se até o nível do sentimento, do amor ideal, das razões do coração. Realizam-se assim maravilhosas construções no terreno fideístico emocional. Não se trata de vãs fantasias, mas sim de criações do inconsciente, que têm um profundo significado biológico, porque elas, expressando uma técnica de aquisição de novas e superiores qualidades por parte da personalidade, cumprem uma real função criadora, representando, em suma, um instrumento de conquista biológica em sentido evolutivo a nível espiritual. Com tais criações ideais, manifesta-se o inconsciente, que pela repetição dos respectivos atos e pensamentos, procura fixar sob a forma de qualidades algumas das superiores aspirações. É enxertando na crua realidade biológica essas mais elevadas aspirações que o homem consegue erguer-se ao longo da escada da evolução. Não importa se ele ainda não se afasta de lendas e representações mentais. Este não é um terreno de investigações científicas, mas sim de criações espirituais, lançadas em frente para antecipar o futuro. O que há de sólido neste fenômeno é o fato de ser ele uma técnica de aquisição de novas qualidades, através da qual realiza-se o importantíssimo processo da evolução. Trata-se, portanto, de uma função biológica de grande alcance, sendo esta a razão pela qual a vida permite que se realize. Compreendido assim o significado do mito e o valor que ele representa, pode-se entender por que é necessário usar a máxima cautela na destruição do velho, a qual se é naturalmente levado no processo de desmistificação das religiões. É preciso não destruir o passado enquanto não se tenha conseguido substituí-lo por algo melhor, como é indispensável para evoluir. Certamente a vida quer renovar-se, mas para avançar e não para retroceder ou ficar estacionária no vazio. Então há de se ter cuidado para que a desmistificação não paralise a função evolutiva cumprida pelas criações mentais das massas. É certo que hoje o homem está se tornando adulto, começando assim a transferir o fenômeno religioso do terreno emotivo a aquele racional. Com isso, ele está subindo um grau acima dos que subiu no passado. Mas é um passo laborioso, porque presume uma maturidade que as massas não alcançaram ainda. Cada manifestação da vida é proporcionada ao seu respectivo grau de maturação. Cada coisa a seu tempo. A religião do futuro terá uma base científica. Estamos hoje numa fase de transição. As necessidades de uma humanidade infantil não são as mesmas de uma humanidade adulta. A atual crise do cristianismo é profunda, pois deve-se justamente a esta passagem da fase religiosa lendária, fideística e emotiva, àquela positiva e racional. O caso é grave, pois não se trata de uma crise desta ou daquela religião, mas sim de uma crise psicológica global, que leva a um novo modo de conceber a vida, do qual decorre a mudança da forma mental do homem e de tudo o que dela deriva, incluindo as religiões. A verdade é relativa e progressiva. Assim como se passou da religião do Deus vingativo à do Deus de bondade, da mesma forma passa-se hoje à religião da inteligência. Assim como se passou da fase do temor àquela do amor, também dessa fase passa-se hoje àquela da compreensão. É assim que se procede hoje a uma rápida desmistificação, demolindo-se o passado. Mas neste trabalho é necessário que os dirigentes estejam atentos para não propor verdades antes que as massas possam compreendê-las. A revelação da verdade há de ser proporcionada à capacidade de se compreendê-la, não devendo, portanto, ser concedida levianamente quando puder ser prejudicial às massas, que, dada a sua ignorância, poderiam ser levadas a fazer mau uso dela. É por isso que as massas nem sempre podem ser iluminadas, enquanto não alcançarem a maturidade necessária para entender a verdade no seu justo sentido. É sempre necessário fazer as contas com as reações da forma mental à qual um princípio é aplicado. A atual crise é profunda porque o velho está caindo e o novo não está pronto para substituí-lo. Estamos assim pairando no vazio. Ora, os valores espirituais, mesmo sendo contestados pelo nosso tempo, são necessários à vida. É, portanto, fatal que o homem, quando sentir falta destes valores e tiver fome deles, deverá então apressar-se a reconstruí-los, se bem que num nível mais evoluído. Esta é uma crise laboriosa e perigosa. Mas trata-se, no fundo, de uma crise salutar, de uma crise de desenvolvimento. Vivemos numa época de transição, composta por dois momentos históricos. O primeiro representa o velho mundo na hora do seu ocaso, O segundo representa o novo mundo que está surgindo agora. A nossa obra, levada a termo nos 40 anos situados no centro do século XX, representa esta época de transição, estando sobreposta e ligada a esta transformação. Com efeito, ela iniciou-se quando o velho mundo estava em pleno vigor e conclui-se agora quando ele encontra-se em declínio e o novo mundo desponta. Por isso, entre a primeira e a segunda parte da obra, poderá parecer a um observador superficial que haja contradição. Trata-se, porém, de uma continuação que é maturação, resultante de um desenvolvimento natural paralelo àquele vivido pelo atual momento histórico, do qual a obra é o espelho. Esta transformação e continuação nas diversas interpretações está hoje se processando também para a figura do Cristo, que é o principal objeto deste volume. Como se faz hoje, contudo, até a figura do Cristo é dissecada com a análise. Mas fazendo isso, o mundo arrisca-se a terminar tendo em suas mãos a figura de um Cristo totalmente destruído. É por isso que procuramos satisfazer a necessidade de uma síntese reconstrutora do Cristo, numa forma adequada aos novos tempos, com base na compreensão e não sobre a crença, que não rege mais hoje. Também aqui não se trata de contradição entre o velho e o novo, mas sim de uma continuação que é maturação e natural desenvolvimento do modo humano de entender as coisas. A desmistificação deve ser uma atualização e não um aniquilamento. Quando os mitos já cumpriram a sua função, então tornam-se falsos e morrem naturalmente por si próprios, de velhice. Não é necessário destruí-los. A vida tende a se renovar por si mesma. Em muitos casos, isto pode significar dizer as mesmas verdades, porém de um modo mais completo, mais controlado, mais racional e mais genuíno, sem mitos, o que torna tais verdades ainda mais verdadeiras. Que um espontâneo processo de desmistificação esteja hoje em ação é um fato evidente. Ele revela a superação da fase infantil da humanidade, que está saindo desse nível. Em vez de construir mitos e impô-los em seguida em nome da fé, a ciência irá se colocar perante a lei de Deus e estudará com objetividade seu funcionamento. Será este o novo modo de caminhar em direção a Deus. É por isso que tanto insistimos em falar da lei. É sobre ela que se assentará a base da nova religião positiva, sendo este conceito de lei, com efeito, a ideia que melhor satisfaz a forma mental dos adultos, por estar ligada a um princípio racional experimentalmente controlável. A mente infantil do passado queria envolver os fatos no encantamento do mito, acalentando o mistério, a fé, o prodígio, o estado emotivo e o sentimento, porque lhe repugnava tudo aquilo que, como a lei, é rigorosamente estruturado, positivo e racional, condição que exige um espírito crítico e processos de investigação da mesma espécie. É por isto que muitos ainda resistem à atual necessidade de redimensionar sua forma mental, recusando-se a se libertar das míticas construções do passado. Final do capítulo 6.